Francisco Torres é uma rua bem pacata. O que fascina é ser num ponto tão central. A criançada pra lá e pra cá jogam futebol. Os portugueses são figuras carimbadas que todo dia fazem a lista.